estacionamento. Pode ser o meio cotejamento correto, chama pushback estacionamento. 06. Torre Salvador, boa tarde. Azul 4089, ponto de espera da 120, tá pronto. 4089, a linha Irlinda Cola, pista no 080, 090 graus, 089. Irlinda Cola no 0, azul 4089. Mike Fox Serra, voo direto Duna e Flap 10 descida. Para descer direto Duna, Mike Fox Serra. Descida, Mike Fox Serra. Desça até 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, Mike Fox Serra. Estou recebendo identificação. Olha, Salvador, agora 600, informação ao Weber. Confirme. 600, boa tarde. Boa tarde, 600, essa identificação. Isso é para 050, chegada à área. Identificou 050 na malha 1600. Controle Salvador, Índia 9B Alfa, na sua da alta sonora, visual com campo. Chama a torre 186. Chamarei a torre 186, Índia 9B Alfa. 1600, vem Duna. Direto Duna? Afirmativa. Direto Duna, 1600. Olha, visão com campo. Ele está autorizado, sinal no 7, a porta final 3 milhas, sim, não é lá. Portarei na sinal 3 milhas, 17, em Viena Gabriel. Azul 4089, decolou 09, controle 120, décimo 8. 7208, obrigado da FET. Controle Salvador, azul 4089, passa 1500, saída da EL. 4089, contato radar, suba 340. Ascensão 340, azul 4089, após 2000, autoriza a prod da EL. Autorizado. Certo. Controle Salvador, boa tarde, adotado Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, essa identificação, chegada a mão, desça para 050. 050 na mãe, uniforme. Piso no 697. Torre 186. 186, boa. 1600, autorizado 2010-1015. 2000-1015, 600. Boa tarde, Gol 6697, baixou, travou. Gol 6697, vento 1 graus, 089, autorizado, pouso, pista no 0. Livre pouso na 10, Gol 1697. Índia número alto, passa 1270 para a direita. pouco longo e reporta reinterceptando sinal no sangue. 270 pela direita, Índia November Alpha, reporta lá reinterceptando. Mike Fox Serra, confirma indicado. 09, Mike Fox Serra. Ciente, reduza para 170. 0. Mike Fox Serra, reduza para 170. 709, reduzindo Mike Fox Serra. Lima Kilo Zulu, reporte da Argentina. Lima Kilo Zulu, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil no 0 no 5. Salvador, gol 18-06, Tietchan 06, pushback, e essa lá. Autorizado, 18-06, chama ataque. Lembre, pushback, acionamento, gol 18-06. Salvador, Indy November Alpha, reinterceptou a sinal do 7 visual com o tráfego da Vale. Índia November Alpha, vento 110 graus, 109, realizado pouso, destino 7. Realizado pouso no 7, Alpha. No 697, solo azul no 4, direita, solo azul no 9. 2-1, Leslie. Solo, boa tarde, voo no 697, livro. 697, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, obrigado. Alfa no solo de Salvador, usando 5, autorizado deck track, reporte pista livre. táxi com o POB 128, autonomia 2 horas, alternando o receito. 3 horas, qual é a 120, qual a alternativa? Alternando Recife, confirmado, Recife. Gente, noite 06, táxi Pátio 1, após o tráfego da companhia que está ingressando agora via Juliette, portão 05. Após o mesmo, táxi Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, no 862, altímetro 905. 7 após 737, está ingressando no pátio, você segue pelo pátio principal, Índia Alfa, 1986, 1005, 1806. Mas confirmando nossa autonomia, são 2 horas, curtiu? 2 horas, sim. Sobe, Salvador, 35489. 35489, prossiga. Dentro das condições, poderia confirmar se ele é prevista para conquista, seria Arbor? Conquista é Arbor. Muito obrigado. Mike Fox Serra, desça para 2000 pés. Confirmando para o Mike Fox Serra? Localizado 2000 pés, reporte estabilizado, localizado. Para 2000, reportará estabilizado, Mike Fox Serra. Mike Bravo Uniforme, reduza para 180 nós e desça para 3000 pés. Subindo para 180 nós, descendo para 3000, Bravo Uniforme. Boa tarde, boa noite, 06. Boa tarde, a linha I mantém, que é o 70. 7, aliar e manter, tá, 10, boa. 8, 06. Aquilo Zulu é autorizado 2000 pés. 2000 pés. Proponho de momento cancelamento das sanções previsuais para o estudo de tráfego. Ciente de Aquilo Zulu, prossiga para a rotatória e informe quando visual com a 17. Toda a rotatória descendo para 1500, a gente informará de espana. Salvador 600, está na LS 10 visual. Torre 186. Mike Bravo Uniforme, desça para 2000 pés, reduza para 170. em Salvador, boa tarde. Gol no 600, sinal da 1-0, agora uma milha do externo, baixado travado visual. Gol no 600, Palmaré Pistolivo. E aguardando pro Calivão 600. Controle gol 806, boa tarde, decolou, cruza 1800. 806, contato radar, sobre o 230, desceu Puca. Perfil da Puca, 230, 806. Chame torce às 8h30, bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, para passar o Mike Fox na Serra. Fox Trot Serra, a intenção é aberta para o Patrício. Coordenador, desculpa. A aproximação, pista no 0, altímetro no 0, no 5. Reporto no externo, baixada travada. Passará. Entendido, então cancelamento para a piscina 7, confirma? Afirma, tio. Fox Lodge 24, reporta de base para a final 17, o Mike Fox Sierra, 5-3 direito. Reporta lá, Mike Fox Sierra. Gol no 600, solo 24, direito, solo 219. 209. Solo Salvador, boa tarde, gol 600. 00 Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 00. Alfa Romeo, Romeo Cabral. Prossegue, Romeo Cabral. Romeo Cabral decolou de Costa Azul, vai com proa de Grupo do Lucia, vai manter 500 pés e a moto. Tanks, mantém-se condições visuais, 500 pés, QNH 1015, reporta visual com local de busca. Bravo. Autorizado pouso, marque Fox Sierra. Pista no 7, vento de 128 nós. Salvador, boa tarde, do Papa Tango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, final de 3000, reporta, é o número 2 no 7. Reporta nacional de 3000. Caso mais próximo à possibilidade de pouso na 10, por favor, nos informe. Vamos correr lá. Salvador, muito boa tarde, deixa eu estar 3805. Por gentileza, eu poderia confirmar a prova de saída para São Paulo, para Guarulhos? Então, 3805, boa tarde, eu já possuo o plano Guarulhos, 340, copia? Copia, vamos lá. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, leda após posição bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decima 8 e aciona 5173 no 3 pontos. 186. 10 curva direita. Saída da El, transição leda após bridge, depois a Pesulu no meio. Controla pera no 208, transponda 5173, ou está 3205. 5173, portal 11, chama pronto, pushback, seu nome é Santo, 3805. Chama lá, 3805, boa tarde, obrigado. Repórter Rui, esquerda, dá 10, o Mac, Bravo, informe. Vem cá. Aquilo do Lula já está 4 milhas. Chame 208. 5, 1, 9, 0, 6. Obrigado, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, 3144. 3144, desse para o nível de voo 050, chegada Mari. Ao 050 na Mari, informa que perdeu o contrato, contato com o centro Recife, transferido direto. Certo. No 735. Oi, então visual já está liberando, tem frequência livre estacional. Obrigado, boa tarde. Alvo externo com o trem baixo checado, trocou o cancelamento, seguimos 7 ao Mike Bravo e Uniforme. Mike Bravo e Uniforme, após visual com tráfego da final 17. Ah, sim, ótimo. A direita esquerda aqui, eu vou guardar a passagem do Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, na verdade, vai prosseguir para 10, vai girar base para 10, ok? Mantém a separação do tráfego, reporte final no 7. Estando o Lima Kilo Zulu agora, o Mike Bravo informa. Lima Kilo Zulu, livre pouso no, na 10, 1 no 0 nós. Carteira do Logato, senhor. Controle Salvador, 3144. Prossiga. Possibilidade de voar por ali, tá, senhora? Autorizado, tá 3144. Ok, por onde está? 3144, grato. Mike Bravo Uniforme, livre pouso no 7. 090 no 09. Livre pouso no 7, o Mike Bravo Uniforme. Vai para a livre, o Abad Cabral. Vamos. Quilo do Lula, Salas 3-1, pátio 3. Livre, o filho Lima Kilo Zulu. Kilo via Kilo para o Patinete. Aqui nos vemos na escuta. Vamos dar o seu humano foi 35489, chamando? Ok, a gente está ciente que está um pouco atento antecipada de nossa autorização, porém que se tiver essa autorização vitória no convite, a gente copia. Nada vai estar certo. Frequência livre estacional, repórter pistoleiro. Muito obrigado. 5489 na escuta? Na escuta. Eu teria plano provavelmente 3 a 4 minutos, porém pode preparar a saída da Arbo após direto Vitória da Conquista, aguardando qual porquê? Ok, então, Arbo após Vitória da Conquista, aguardando 34 de volta. Sistema 44, desça para 2010, QNH-015, autorizado sinal leste, porte estabilizado. Autorizado 2000 pés, ajuste no 095, autorizado ILS, reportado estável, tá 3144. Então, boa tarde, como nosso 24, se a gente tem informação, mostra. Autorizado 350 da Maceió via Peruísque 58, saída Puca, transição Caju com curva esquerda, controle 120.8, torre 18.6, transponder 5172, Golo 924. Maceió 350, pelo Peruís 58, decola com curva esquerda para o Puca Caju, controle 1208, torre 18.6 e o transponder 5172, bom no 924. Correto, chamo pronto para acionar. Vai chamar. Confirma o horário da sua EOBT? 05 1705.